e me pedir, me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal. E até sorrir e até chorar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu tô cansada de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou Tchê, maravão, pá, pá, maravadão.